para uma boca que seja o diabo na pele das pretas que cisca, pisca. Tenta me seduzir, me fazer desistir, voltar daqui, sim. Ignorar todo o sofrimento passado, a fase ruim, os desacertos, fracassos. Beijo de monte, quem foi se afoga, no álcool foi, subiu, fim na droga. A morte vem na sua porta, distante alguns segundos. Quem sente, sente, sente muito. Tudo confuso, o mundo já extrai suelo. Sangue tem um preço, irmão, é desse jeito. Mas nada é por acaso, desde os venenos até os sonhos que ultrapassam a fronteira do tempo. Lembro os pivetes divididos entre o mal e o bem. Sempre tem um pra atrasar alguém, mas quem se importa é você, mais ninguém. Nessas aí, sempre sobe alguém, mó prejuízo eu. Me chateia a saudade, as lembranças. Quando vem baqueia, tipo a tempestade contra o castelo de areia. A desvantagem que o governo bombardeia. Miséria, fome, pobre, só tem o nome. Mas quando se descobre, desenvolve. Buscar os sonhos em meio à horta de concreto. De grão em grão, desde o subsolo. Dos prédios, tédio ao preconceito em ação. Reação da função, da falta de visão dos irmãos. Ilusão, não. Uma paz embriague é difícil, mas sigo firmão na caminhada, onde sei qual o valor da alegria da mãe e do pai, do filho que tem orgulho daquilo que faz. Sei que a paz minha atitude faz respeito, independente de ser evangélico, branco ou preto, pobre, rico, bem sucedido ou sofredor. A liberdade não tem cor, Cristo ressuscitou. Qual o valor, o preço do sangue? A ruína moral em meio ao temporal e ao bang bang. Por meus irmãos dou meu sangue, a cada palmo uma poça de sangue, um sonho distante. Por meus irmãos eu dou meu sangue, a poça de sangue. Por meus irmãos dou meu sangue. Por meus irmãos dou meu sangue. Debaixo dos céus, virtude é vaidade. Calor de janeiro, mulher, a droga, o dinheiro, a vontade da carne cresce. E não prevalece o espírito. Por misericórdia, mais vale enxergar um dia cinzento e frio do que não ver nenhum dia sequer. Justo, injusto, pros loucos que tivesse, que é o sol, não faz menção de quem é merecedor. Pro fiel, pro traidor, demorou, veio calor, quem aceitou. O apelo do herói de guerra sem medalha. Espera a volta do rei e clama no culto na praça. Pra quem dá falha, a verdade no olho é tipo um cisco. Se fala tanto de paz, estão até falando de Cristo. Propício. Quando a questão é o marketing, você é verdadeiro, então vai. Entrega seu corpo por mártir. Vai, imita Paulo, Estevão, Pedro. Mostra a saída pros bandidos. Prega a paciência lá pros presos, pros enfermos. Que tão no corre nem sequer saíram da cama. De nada vale a letra quando no olho se tem uma escama. E essa paz que vem forjada nem me serve. Por maior que seja o sol, ele dá linha quando a lua aparece, resplandece. Sobre as trevas o brilho da lua. Jesus o Senhor lavou o pé dos 12, inclusive o de Judas. Sim, na rua, serpente engole serpente. No tambor e no pente, olho por olho, dente por dente. Os crentes vacileso no meio dos tiroteios. Sobrevive aos naufrágios a favor do céu inteiro. O ódio aqui dizando, o amor traz a esperança. Põe na balança, quantos crentes por semana dão sangue por amor à vida do seu filho. Nem preciso uma abrir, eu vou por cima se por Cristo vi. O traficante se converter e confundir os polícia. Pro vizinho era sem chance, hoje no púlpito traz a profecia. Que se inicia a mais sangrenta das batalhas. Sem movimento, sem ataque, sem fogo, sem arma na raça. Vencer a vontade que satisfaz o ego é sem progresso. Quando um cego guia outro cego, só de olhar na menina dos olhos eu conheço. Quem é quem, sei bem, quem paga o preço. Pra vida dos loucos, Gênesis, o primeiro capítulo. Que tudo se faça novo, em nome de Jesus Cristo. Por meus irmãos eu dou meu sangue. Por meus irmãos eu dou meu sangue. Por meus irmãos dou meu sangue. Por meus irmãos eu dou meu sangue. Por meus irmãos eu dou meu sangue. Por meus irmãos dou meu sangue.